Laboratório Fantasma. Renan Saman. Satisfação. Você pediu, pediu? Você pediu. Deus me fez maior, ele me fez melhor, melhor. Me deu uma missão de coração, neguinho. Falar o que eu vejo, o que eu vivo, o que eu sinto. E os que são menos que isso vão ter que falar de mim. Sou maior, ele me fez melhor, melhor. Me deu uma missão de coração, neguinho. Falar o que eu vejo, o que eu vivo, o que eu sinto. E os que são menos que isso vão ter que falar de mim. Eu já cansei Pablo Escobar, Fernando Beira-Mar. Hoje quero ser eu, só que no melhor lugar. Sem favores, camarada, preciso deles como Robinho precisa de uma perna quebrada. Bato curto tipo vestido da Jays. Inflama, baby, filma trama. Sou pop está do caos tipo Osama. A de brilha mais que o gloss na boca dela. Faz de nós os sóis que invadem celas. Hoje é o dia, tio, igual nunca existiu. Me levantar por todos que caiu. Dá até um arrepio, Zé arredio. Cria de onde seu medo repousa. Desafeto de giz e lousa. Graças a tantas desgraças eu vim como traças. Sou praga de massa, neguinho. Junto em praça, carcaça de prédio. No fim, tempo passa e a caça não lembra a mim. De pé com fé, Ogum e Nossa Senhora. Manda aquela faca da primeira carteira. E agora, obrigado a abrir a perna. Pra quem cês fecha o vidro enquanto reza. Pra não esquentar o cilindro. É clique, cleque, ferra. Já venci as batalhas. Agora eu vou vencer a guerra com um bordão tipo nós da vida. Te irrita, mas hoje vai ter que fingir que preto é sua cor favorita. Quanto a compreender, é tipo caderneta de poupança. Só pra quando você crescer, raiz do hip hop viva. Nem gastei saliva quando matei mais rappers que a falta de perspectiva. Perdidos como Lost, pediram trégua, mas não me alcançam. É estilo Coyote e o Papa Léguas. Esquecido quantos bons, marcou toca, pólvora não é tempero. Então cuidado com o que cê põe na boca. Rouba brisa, é muito louco. Aqui cê tem que pedir desculpa por ter feito mais que os outros. Aí, não tá entendendo, tio. Modéstia nunca foi meu forte mesmo. Em vez de reclamar que eu não toco no espaço rap, eu fui trabalhar e arrumei espaço pro meu rap. Falar é fácil, por isso tem tanto MC fazer nem tanto, por isso cê não vê todos aqui. Deus me fez maior, ele me fez melhor, melhor. Me deu uma missão de coração, neguinho. Falar o que eu vejo, o que eu vivo, o que eu sinto. E os que são menos que isso não tem que falar de mim. Sou maior, ele me fez melhor, melhor. Me deu uma missão de coração, neguinho. Falar o que eu vejo, o que eu vivo, o que eu sinto. E os que são menos que isso não tem que falar de mim.